Aprendeu a rir, não pensa pra ficar. Quem não sabe o que é ouvir, não pensa pra explicar. Quando a alma está só e o corpo também está. Porto de abrigo, nem sequer um amigo que te ouvir gritar. É só tu e só tu, teu egoísmo. Tu és rei e senhor de um egoísmo. Não é nada pessoal, não te desejo mal. Quero alguém que também saiba do que estou a falar. Aprendeu a dar, não me pensa pra ceder. Quem não sabe o que é amar, então é melhor esquecer. Quando a alma está só e o corpo também está.

como refúgio dos meus sentidos, pedaço de silêncios perdidos que voltei a encontrar em ti. Que hoje acordei e lembrei-me, sou uma ave feiticeira. Nela te pinto nua, nua, numa chama minha e tua, numa chama minha e tua. Andava duas alguém, o tiro passou-me ao lado. Se não te deste a ninguém, magoaste alguém. A mim passou-me ao lado. A mim passou-me ao lado. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. A pista não abriu E o DJ? Ninguém ouviu? A luz apaga e sem ninguém esperar, ele entra e começa a bombar. Enlouquecida, sobe a batida, não pares, DJ, e aumenta o som. É como um sonho que ganha vida, não pares, DJ, e aumenta o som. Que bom! DJ, eu quero ao teu som dançar, e ao teu beat eu vou me entregar. Vá lá, DJ, usa esse teu dom. Pista não abriu e o DJ ninguém ouviu. A luz apaga e sem ninguém esperar, ele entra e começa a bombar. Enlouquecida, sobe a batida, não pares, DJ, e aumenta o som. É como um sonho que ganha vida, não pares, DJ. Beleza? O sucesso passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Há uma voz que acalma esta ânsia que há em mim. Mais uma vez, sinto que por ti eu me perdi. Quero acordar esta chama extinta em mim e de novo ter-te aqui. Quero adormecer, escrever este meu verso só para te dizer que te tenho ainda em mim. Quero adormecer e os teus lábios quero de novo sentir. Oh, oh, oh, yeah. Quero adormecer. Sei porquê, há uma força que me impede de fugir. E volto a perdoar este alguém que apenas

Logo que te aproximaste, eu te olhei sem hesitação. Nesse momento me amaste e levaste o meu coração. Não te censuro por aquilo que aconteceu. Só te quero a ti, minha princesa de amor. Só te quero a ti, minha princesa de amor. A solidão para mim acabou e nunca mais ela me abandonou. Minha princesa de amor, só te quero a ti, minha princesa de amor. A solidão para mim acabou e nunca mais ela me abandonou. Minha princesa do amor, só te quero a ti, minha princesa do amor. A solidão para mim acabou e nunca mais ela me abandonou. Minha princesa do amor, só te quero a ti, minha princesa do amor. Essa é a rádio que só toca sucesso. Nem sempre a vitória é dos mesmos. Nem sempre tudo é como queremos. Ficando uma parte de um pedido teu. Foi sempre uma forma de saber estar. Quis sempre uma maneira de se mostrar. Para sempre é tempo demais. eu não acredito. Não digas que jamais te vais embora, se é só da boca para fora, como tantas vezes foi. Não digas que para sempre já não sais, para sempre é tempo demais. Eu verei depois. Já não me iludo com falsas promessas e juramentos. Já não me iludo que o tempo te fez o homem que eu preciso. Já foram tantas as vezes que ouvi palavras iguais. Para sempre é tempo demais. E ficas comigo. Já não me iludo com falsas promessas e juramentos. Já não me iludo que o tempo te fez o homem diferente. Já foram tantas as vezes que ouvi essas frases banais. Mais nada nos separa, porque eu sei que tens duas caras e só uma está comigo. Não digas coisas dessas e outras tais, para sempre é tempo demais. E eu não acredito. Já não me iludo com falsas promessas e devo esquecer-te. Diz-me porque eu já não sei se quero ver-te. A tua decisão só nos fez dar um passo atrás para pensarmos melhor na vida. Sai as coisas. sem ti. Deste-me asas e partiste sem mais. Mas sem ti não vou voar para longe. Já não sei viver sem o teu amor. Já não sei viver. Pode ser que um dia vá voar contigo. Se eu souber que tu não vais ficar comigo, quem queres a teu lado agora que o vento mudou? Podes chamar-me toda a hora, sabes onde eu estou. Deste-me asas e disseste adeus. Ensinaste-me a voar sem ti. Deste-me asas e partiste sem mais. O combate é total, está na tua mão. Yeah. me chama que eu vou sair. Vou em frente, eu vou vencer, eu vou ganhar. E ninguém me vai poder parar. Se queres vencer, vais ter de lutar. Porque a vitória está na tua mão. Ser o melhor, o vencedor, o campeão. Se queres vencer, tu tens de lutar. E a vitória está na tua mão. Ser o melhor, o vencedor, o campeão. O combate é total. Oh, oh, oh, oh. O combate é total, está na tua mão. Yeah, yeah. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Até me parece, sabes mais do que eu sei. todos os pontos fracos, sucessos, fracassos, eu te confessei. Ah, tu viste meu confessor, meu melhor, meu pior, eu te descobri. Já não é sem tempo de quebrares o silêncio e falares-me de ti. Fala-me de ti. Quero saber os teus segredos, os teus sonhos, os teus medos, tua vida, teu princípio, teu fim. Fala-me de ti. Fala-me de ti. Diz-me tudo o que tu és, teus pecados, tua fé e os motivos que te ligam a mim. Fala-me de ti. Fala-me de ti. Mantens encoberto, como é que eu te posso entender? Ah, tu, se já sabes de cor meus amores, desamores, até chegar aqui. Já não é sem tempo de quebrares o silêncio e falares-me de ti. Fala-me de ti. Os sonhos, os teus medos, tua vida, teu princípio, teu fim. Fala-me de ti. Fala-me de ti. Diz-me tudo o que tu és, teus pecados, tua fé e os motivos que te ligam a mim. Fala-me de ti. Fala-me de ti. Thank you.